Não tô te vendo. Acho que deu uma travadinha. Tinha dado uma parada. Voltou. Aí, voltou. Acho muitíssimo importante, Glória, esse ponto que você toca, porque acho que às vezes a gente não reconhece na nossa própria comunidade, né, LGBTQIA+, a gente não reconhece que também temos problemas, que também temos preconceitos dentro do nosso próprio, da nossa própria comunidade, né? E isso também precisa ser falado para a gente avançar entre a gente também, né? Exato. Porque já não basta a gente ter que enfrentar, né? Principalmente agora nesse governo do Bolsonaro, com um retrocesso imenso, e ainda tem as nossas próprias, né? As próprias manas que vêm com Nossos próprios essas iguais, que costumo chamar, né? preconceito, né? Isso é preconceito. É. E Glória, assim, para mim é um prazer estar trocando contigo, porque eu sinto que esse espaço, assim, do transformismo, estar trabalhando nesse espaço, investigando esse espaço, mas ao mesmo tempo deixando isso atravessar meu corpo, eu tô com uma sensação, assim, de que é como se eu estivesse criando uma outra memória também, sabe? Uma outra memória enquanto ser mesmo, assim. Então, para mim é muito bonito. E fico muito contente, assim, de poder te ouvir, poder ouvir outras manas também que construíram esse movimento, né, a Castanha, outras pessoas que ainda estão vivas e podem trocar com a gente, né? Então, acho isso é muito valioso, assim. Então, Obrigada. Obrigada, fico feliz. eu estou muito contente mesmo de estar aqui contigo. Obrigada, obrigada. Conte comigo para saber um pouquinho Então, da minha eu história. tenho Não, eu algumas digo da minha história, da perguntinhas. história de uma população toda, né? E que passa pela sua, né? A sua luta é o que permite hoje a gente estar aqui e ter também essa maior liberdade, né? Então, é a sua história, mas que também é a nossa história, né? Eu sinto muito isso, assim, que é uma É, eu memória louvo muito isso coletiva, que tu né? fala. Acho muito super interessante isso, porque às vezes eu digo que eu tenho um pouco de ranço com essa nova geração e até acho que com um pouco de razão, porque a gente não consegue de forma alguma avançar se não for unido. E aí depende da idade da pessoa, independe da geração que a pessoa veio. Acho que cada uma tem alguma coisa a acrescentar à outra, entendeu? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Fique à Tá. vontade. E eu acho que complementa, né? A minha experiência pode te trazer alguma coisa de boa e a tua experiência de vida também pode me trazer. Então, acho a gente não pensa assim, a gente não tem esse. É, né? Claro que nem todo mundo tem que pensar igual, mas quando a gente fala de movimento social, de política pública, de avanços, de querer avanço no Brasil, que é completamente machista, sexista, homofóbico, transfóbico, isso é extremamente necessário para nós, entendeu, militantes, porque é uma arma que a gente tem, né? A gente vê tantas desconstruções dentro da nossa própria população. Por exemplo, a gente tem em Porto Alegre duas paradas livres, que é um absurdo. Como é que a gente vai querer união se a gente não se une nem como movimento social para realizar um evento único, né, político, cultural? Então começa por aí, né, toda essa desconstrução. Eu sinto às vezes que a minha parte eu já fiz enquanto militante, né? Por exemplo, eu trabalho num lugar onde eu convivo com a população como um todo, com a população de que se encontra em situação de vulnerabilidade, mas não é específico população LGBTQIA+. E estou tranquila, mas essa não é a realidade de todas as trans no Brasil, né? Não é a realidade. Também não é a realidade de LGBT, sabe? Tem muitos LGBTs que estão nessa, né, nessa situação de, poxa, quero me encontrar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí não tem uma oportunidade de emprego, né? Porque nem todo mundo tem a coragem de sair do armário, né? Aí tem tudo a ver também com a nossa orientação sexual, identidade de gênero, né? Então a gente precisa muito tá muito resguardado em relação às nossas escolhas. Às vezes a gente deixa de fazer coisas porque, não digo eu entendo, eu falo, essa minha fala é muito mais no tu do que eu, né? Pensando no coletivo, é jovem. Então a gente precisa tá sendo resguardado em relação a tudo, né? Então é isso. Mas depende da gente também fazer com que alguma coisa mude. Eu acho que a primeira coisa é se politizar mais, né? As pessoas, elas estão muito nas redes sociais e não aproveitam coisas saudáveis que tu possa passar, ensinamentos, enfim, né? Eu sinto um pouco falta disso. Eu acho que é por isso que hoje em dia, se me perguntar se eu estou atuante no movimento LGBTQIA+, não, não estou como eu era antes. Mas, claro, continuo acolhendo, continuo dando a cara a tapa, como qualquer outra militante, porque isso é uma coisa que está na alma, no sangue. É uma coisa que tu não deixa. Né? Para quem veio de uma época onde, pelo simples fato da gente ser gay, a gente não podia andar na rua porque era presa, né? Então, tu imagina, isso é uma coisa que vai te acompanhar para o resto da tua vida. Né? Então, eu me ponho muito no lugar das pessoas. E Glória, assim, eu tenho... eu sou uma bicha meio louca, tá? Então, às vezes, eu falo umas coisas que... que é essa minha aposta, assim, sabe? Eu vejo o transformismo como uma aposta. Porque eu percebo que o movimento drag, assim, enquanto expressão artística, a gente meio que perde a nossa memória. A gente meio que perde a memória que a gente tem das transformistas, de toda uma história que está aqui no Brasil, né? De estar podendo trocar com pessoas como tu. E, então, para mim, o transformismo, eu não vejo ele como algo que já foi, que já aconteceu apenas. Eu tenho uma aposta nisso, assim. Eu acredito que esse é um espaço de potência e que talvez seja uma possibilidade de ir além dessas nossas dificuldades de união mesmo, sabe? Porque eu sinto que, às vezes, a gente se apega muito às nossas pautas específicas e acabamos não tendo esses espaços coletivos de construção comum. E no transformismo, como expressão artística, eu tenho uma sensação, eu posso estar viajando, daí eu até gostaria de saber de você, assim, se nos anos 80, esse espaço, ele era um espaço aberto, onde diferentes pessoas de diferentes expressões identitárias ocupavam. Como que funcionava isso naquele contexto, assim? Você acha que é possível construir esse espaço do transformismo como um espaço comum? Na verdade, lá pelos anos 80, era tudo muito, estava lá, entendeu? O palco estava lá, as boates estavam lá, a gente ou tu tinha que ter duas coisas primordiais para tu te destacar. Primeiro lugar, talento, e segundo lugar, três coisas, talento, coragem e visual. Porque quem não adiantava ter talento e não ter coragem para isso, porque as pessoas, como era uma época que todo mundo estava muito dentro do armário, né? Então, existia o preconceito entre as tribos, era maior ainda. Né? Quem fazia show não era da tribo das gays, sabe? Travesti pouco entrava em boate, entrava, as pessoas ficavam com medo, os próprios gays. Era bem complicado isso. Então, mas era aberto, era um espaço bem aberto, assim, bem democrático, né? Porque, para tu ver, assim, ó, da época, quando eu trabalho há 36 anos, né, com o transformismo, né? Eu tinha que ser transformista. Mas poucas surgiram depois dessa época que tivesse um nome de relevância. Opa, o áudio deu uma abaixada. Tá ouvindo? Tá bem baixinho. Sim. Aí, voltou. Voltou? Eu só voltou. Não tô te vendo. Não? Talvez seja a internet, a minha internet conexão aqui também tô por Wi-Fi, mas eu te ouço. Tá. Então, assim, é uma coisa muito louca, porque ainda, o que quer dizer que ainda existe esse preconceito, entendeu? Tem isso, tem essa loucura toda. Eu acho que isso sempre vai ser assim. E é algo que ainda tá aí, né? Tipo, eu não imaginava. Eu só vou conectar o computador aqui na tomada. Que a bateria tá acabando. Aí, prontinho, desculpa te interromper. E Glória, eu também assisti aquela sua participação no Poem Drag, e você chegou a comentar que você no início participava mais do gueto, né, dos espetáculos que aconteciam no gueto, e que em algum momento você teve a oportunidade de fazer shows, espetáculos na sociedade de Porto Alegre, num outro espaço, com outras pessoas. Eu fiquei com uma curiosidade de te ouvir um pouquinho mais sobre isso, e principalmente se essas pessoas que estavam na sociedade também eram militares, também eram pessoas que estavam ali operando a ditadura, né, do lado de quem estava agindo como ditador, né? Como que funcionava isso, assim? Na verdade, assim, eu acho que também era muito da cultura, era muito cultural, né? A gente numa ditadura, os pais não aceitavam filhos gays, muito menos trans, né? Então, existia aquela política de que o filhinho vai cantar com o meu filho, né? Então, tinha essas coisas. Então, tudo era muito difícil, já começava na família, né? A família já era um grande entrave. Não existia o apoio, né? Não existia o apoio da família, aí era muito complicado. Mas tu me fez duas perguntas em uma. Tu me perguntou se eu saí da questão do gueto, né? Como é que foi isso, essa transição? Então, eu tinha uma pessoa na época que já isso lá pelo. Tu vê, né? Lá no fim dos anos 90. A gente começou a ele me levar para festas héteros, assim, fazer filhos, enfim, tá? Participar de coisas fora gueto. E foi muito bom. Sabe, eu passei uma pessoa muito em Calaveira, que ainda me vende até hoje, né? Hoje já esse espaço já foi conquistado, graças a Deus. Mas ele era uma pessoa que ele levava o novo, e o novo era ser uma transformista. Né? Eu, Porto Alegre, fui a primeira drag, interpretando do povo. Então, isso era muito louco. Eu, uma negra com quase 2 metros de altura, uma peruca loira, completamente. E aí as pessoas compraram aquela ideia, e isso era muito bom. Compraram essa ideia, foi muito bom. Mas não foi difícil. Eu digo que não foi difícil. Porque eu acho que eu sempre digo assim, ó, eu tenho que ter muita cara de pau, eu tive muita cara de pau para fazer isso. Entendeu? Tive muita cara de pau. E valeu a pena, valeu a pena. Hoje é muito comum, hoje virou um lugar comum, e como eu sou muito exigente, eu acho que a minha luta, a minha trajetória me fez ser muito exigente. Eu já não me enquadro, já não me sinto bem. Eu, por exemplo, eu gosto de festas héteras, eu gosto de fazer a transição das festas héteras para o teatro foi muito rápido também, né? Então, hoje eu convivo nessa sociedade como um todo, no meio do teatro, cinema. Então, tá ali. Tem um amigo meu que disse que a Glória, que fala, não é uma, ela não é uma travesti, não é uma transformista, ela é uma instituição. Isso é resultado de saúde. É. Como eu, assim, muitas na época se projetaram também, Carla Campos, que era uma travesti maravilhosa. A gente chama travesti de família, tradicional família brasileira. Mas não era porque, porque aquela ali entrou. Não, porque era muito difícil tu agradar esse povo. Era muito complicado. Eu ia fazer festas, jantares de rota ali, de comenda, e chegava nos lugares. Os maridos apavorados, mas aí quando eu ia pro camarim, os maridos delatam chá, entendeu? Ou fazer qualquer coisa do tipo. Então, não era fácil. Mas quem conseguia conquistar, bom, ficava super feliz, né? Era o que acontecia assim, com as poucas, eu era uma delas. Então, foi para mim foi fácil. Hoje eu olho para trás e digo, foi fácil. Para mim, como era tudo novidade, eu ia indo, eu sou taurina, né? Desbravando. Eu acho que tudo na minha vida aconteceu assim, por curiosidade. A minha curiosidade me levou longe, né? Entrei para a política, fui a primeira travesti a conquistar um cargo público no Brasil, dentro de uma gestão, principalmente em Porto Alegre, né? Imagina. Então foi sempre meio que desbravando mesmo. Ano passado eu fiquei 2 anos como primeira. Conselheira diretora de inclusão social na Bienal do Mercosul, primeira trans, negra, periférica. Então, isso para mim, para algumas pessoas pode ser não ser porra nenhuma, entendeu? Mas eu acho que isso não é uma luta minha, não é uma conquista minha, isso é uma conquista de uma população como um todo. É por isso que às vezes quando eu falo que eu sou rançosa com essa nova geração, em primeiro lugar, essa nova geração não quer nem saber de estudar, não quer saber nem quem foi, quem deixou de ser, o que que hoje ela pode estar. Bom, por que hoje ela pode estar nos lugares inseridas na sociedade como um todo? Ainda falta muito, mas porque teve uma luta lá atrás para se construir isso. Teve uma luta e muita gente morreu, entende? Muita gente morreu nessa luta. Quando a gente fala da questão do vírus HIV, teve uma luta, não foi partidária, não foi nem partido de esquerda, nem partido de direita. foram as travestis que tiveram que ir para o Palácio da Guanabara pedir por medicação, não só foi pelas travestis, mas também pelos gays. Eu acho que quem ganhou muito com isso foi a população gay, né? Então, quer dizer, o que me incomoda muito é essa falta de memória. O pouco se dá, não importa, entendeu? O importante é que eu possa sair na rua de mãozinhas dadas com meu namorado. Eu sou gay, entendeu? Eu sou um homem gay. Então, aí é complicado. Aí é complicado. Porque com toda essa luta que a gente fez, travou, nós ainda temos, nós trans, ainda passamos por preconceitos, né? Ou se tu tem um relacionamento, tu tem que ter relacionamento com boys. Se tu tem, por acaso, se tu... tu tem uma certa idade, tu já não consegue ninguém andar se pagando. Então, isso muito eu já escutei, de pessoas muito próximas até. Então, isso é uma coisa que ainda existe entre nós, né? Uhum. E é o que me incomoda muito enquanto militante, né? Mas, enfim, por isso que eu te digo no começo, como eu te falei lá no começo, como militante, eu acho que eu já fiz a minha parte, porque eu não sou aquele tipo de pessoa que bate na mesma tecla porque não sai música. A gente está vivendo um momento de desconstrução total. Né? Total, assim, total. Política. Se tu é de esquerda, tu é comunista. Se tu é de direita, tu é fascista. A gente fala tanto em democracia, mas tu não pode exercer o dom da palavra, escrever qualquer coisa, que as pessoas vão lá e te achincariam mesmo, os próprios gays. Então é muito complicado, sabe? Hoje eu tenho uma luta muito solitária, eu acho que desacelerando um pouco também. Né? Eu desacelero. Porque tem aquele momento que eu tô em casa sozinha, me sinto sozinha mesmo, e faço uma reflexão, um balanço de toda essa luta. Eu não sei, sabe, se é legal só ser reconhecida por aquilo que, pela luta que eu participei, mas eu não sei se era isso que eu queria no final das contas, entendeu? Se deixar, eu vou falando, porque na verdade eu tô falando muito de mim. Mas é isso mesmo, quero te conhecer, saber mais sobre o processo, e compartilho muito desse seu estranhamento, sabe, com a geração mais nova. Uma coisa que eu percebo também é que às vezes a gente vai contra a memória americana, por exemplo, Stonewall, claro, faz parte da história, é importante, mas não é a nossa história. Stonewall não aconteceu no Brasil. Olha só, eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei, nunca falei, mas hoje eu tô bem, bem afim de falar, porque eu já fumei um beck antes. Olha. Adoro! Eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, nem em matérias, nem jornal, nem TV, nada, nunca falei. É a primeira vez que eu vou falar isso. Eu tô numa fase da minha vida muito, muito introspectiva, né? De decepção geral como ser humano em si, entendeu? Porque a coisa, aí eu vejo que às vezes as pessoas falam, como é que é envelhecer? Então, para mim, a minha grande luta é que a minha cabeça não acompanha meu corpo, entendeu? Porque tu vai indo, a tua idade vai aumentando, aí tu vai puxando aquilo que tá caindo, eu já puxei muito, não sei, mas vou puxar agora, já mês que vem, mais um pouco. Mas tem um momento que o teu corpo não acompanha a tua cabeça. Eu tenho uma cabeça muito louca, assim, porque às vezes eu tenho 18, 19, 20, 21 anos, né? E ainda continuo sendo uma pessoa completamente contraditória, né? Eu me contradizo em muitas coisas que eu digo e faço, digo coisas de uma maneira e faço de outra, completamente diferente, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me tornei uma pessoa muito exigente, não comigo, com as pessoas que estão próximas a mim, as pessoas que eu convivo, porque eu não admito mais, pela história que eu aprendi, porque tu tem que aprender com a tua luta. Se não valeu a pena para as pessoas que estão à tua volta, se não valeu a pena por uma geração, para pessoas que tu fez alguma coisa, ela tem que te valer a pena como para ti, né? Então eu me pergunto mesmo assim, ai, será que foi perda de tempo? Será que está sendo perda de tempo? Então dá uma certa tristeza, porque em algum momento tu te sente só, porque parece que tu está falando contigo mesmo, as pessoas não querem entender, elas não estão nem aí. Falta um pouco, hoje em dia, para as pessoas de sensibilidade, de amor próprio, de amar o próximo, independente de que maneira seja, né? As pessoas elas estão muito descartáveis, sentimentos são descartáveis, lutas são descartáveis, né? Mas eu acho que tudo isso, em alguma época das nossas vidas, a gente vai sentir falta disso, a gente vai sentir falta de ter deixado algum legado. O que eu vou deixar para uma geração, né? Eu tenho essa pretensão de querer deixar algo para uma geração. Mas tem aquele momento que tu cuida e tem um momento que tu quer ser cuidado. Eu estou numa fase da minha vida que eu preciso ser cuidado por amigos. Por amigos, eu não digo por amores porque eu não acredito mais em amor. Eu digo por amigos, pessoas, né? Porque às vezes o amigo, ele é muito mais amoroso contigo, ele te dá muito mais amor que o teu próprio amor, né? Então é uma coisa muito louca. Então às vezes eu fico pensando, será que eu tô cansado em relação a tudo? Acho que não, porque, por exemplo, eu levanto 5h30, 6 horas, tô acordado, tô lá montando, faço meu TikTok, vou trabalhar feliz da vida, pego um bom ônibus lotado, linda, bem cheirosa, bem linda, vou trabalhar empoderada. Então isso, pelo menos assim, é o que me faz feliz no momento. Mas sinto falta das meninas que caíram no meio da batalha. Sinto falta de conversar com pessoas inteligentes. Sinto falta de estar ao lado de pessoas que comprem essa briga, né? A verdadeira militância que hoje em dia não existe mais. Então, todas essas coisas são para mim, são. Parece que eu estou lutando sozinho, então às vezes não dá vontade de fazer porra nenhuma. Tá me ouvindo? Só eu estou Sim, tô falando. te ouvindo, tô aqui, tô ouvindo. É que eu Mas não você estou não tá vendo sozinha, tudo. menina. Ai, Agora te ainda não voltou a câmera? Voltou? deu, agora estou te vendo. Que ótimo, é porque acho que a net, ela tá meio... Mas você não tá Agora não sozinha, estou menina. Ai, te vendo. essa net, acho que é a internet, que daí ela fecha o vídeo sozinho, eu acho, sabe? Ah, te Mas vi. podemos continuar? É que a net Claro. fica oscilando. Mas assim, eu acho que você não tá sozinha, sabe? Eu acho que a gente tem esse momento também de uma geração de retomar. E eu acho que vejo isso acontecendo, sabe? Agora, a gente se dando conta de, opa, a gente tem uma história nossa, né? Pessoas em Porto Alegre, pessoas no Brasil, que fizeram essa luta e que essa é a nossa história, né? Acho que o meu desejo, assim, de me afundar no transformismo, porque é isso que eu desejo, sabe? Eu quero conhecer essa história e quero retomar ela. Eu quero que ela que eu comece a poder contar também essa história, sabe? Conhecer ela para também levar adiante. Eu sinto que existem outras pessoas também hoje retomando e reconhecendo essa nossa história do Brasil em Porto Alegre, né? Eu não sou de Porto Alegre, então para mim também é novo, É de assim. onde? Eu sou do interior do Paraná. Então para Olha. mim também é novo, é tudo novo conhecer as pessoas em Porto Alegre também, né? Porque eu não tive esse período de ir aos shows dessas pessoas. Então eu estou agora, assim, tendo essa oportunidade de conversar contigo e de iniciar do zero esse conhecimento, né? E Ai, que Glória. bom, obrigada por lembrar de mim. Ah, imagina, menina, como não? Como não lembrar, Glória? Só, é claro, não generalizo de jeito nenhum, mas eu acho que o que falta um pouco mais nessa nova geração, né? Nessa geração que ela pode tudo, agora ela pode tudo com mais tranquilidade do que a minha geração pôde, né? Com mais peito aberto. Eu acho a falta de comprometimento, né? Amadurecimento, gratidão, sabe? Companheirismo. Por exemplo, eu estou aqui conversando contigo ganhei meia tarde, porque eu estou passando experiência. Então, eu acho isso muito bom, né? Porque nem todo mundo está interessado em escutar nada, bebê. As pessoas não estão escutando, sabe? E aí tu vai, é como se tu tivesse concentrado num quartel, no QG, e aí tu fosse para a guerra. Quando no momento que naquele momento que tu está concentrado, tu está te armando, né? Te preparando psicologicamente, que arma tu vou usar. Blá, blá. Mas a gente, eu vejo a gente assim, a gente está tudo concentrado, perdendo tempo, né, e não querer trocar com outras pessoas, e ao mesmo tempo, em algum momento, a gente é chamado para essa guerra, e aí a gente não tem armas para se defender. Aí o que que acontece? A gente bota lá um presidente, que não foi nós, mas agora que para tirar aquele cara vai ser foda, completamente homofóbico, né, louco, louco, completamente louco. A gente não sabe o que que vai acontecer daqui para frente, a gente só sabe que a nossa população, quem é mais vulnerável está perdendo espaço, né? As nossas falas, elas estão sendo cuidadas, você tem que te cuidar com o que tu fala, né? Eu, por exemplo, eu sou gestora, né? Eu trabalho, eu sou funcionária pública. Eu não me manifesto tanto agora enquanto movimento porque eu posso ser punida, entendeu? Então eu me vejo muito pressionada em relação a muita coisa e as pessoas não estão ligadas nisso ainda. E é uma pena, né? Porque eu, meu amor, eu já dei tudo que eu tinha podia dar para as pessoas, no sentido de dar de experiência de vida, de luta, de dar a cara, dar cara tapa, enfim. Né? Mas tá complicado agora. Esse povo não tá nem aí. São poucos como tu, por exemplo, que se importam em querer saber da história toda para poder dar seguimento, né? Dar seguimento a uma história, tu tem que estar embasado em alguma outra história. Ou tu vai continuar essa história, né? Aprimorar ela, fazer com que a gente. Que todo mundo ganha, a população como todo ganha. E, enfim, é isso. Muito isso. Estratégia de vida também, né? É, essa também Exato. é uma pergunta assim que eu tenho, uma curiosidade, se o transformismo também funcionou naquele contexto conservador como estratégia de vida, como um espaço para se afirmar, como um espaço de afirmação de vida, assim. Claro que sim. Foi um ato político, artístico, político-cultural. Eu durante muito tempo eu trabalhei em dois lugares, trabalhava à noite, mas também pude viver, sobreviver do trabalho da noite. E hoje em dia, de vez em quando, é o que me safa na hora do aperto. Todo mundo tem essas apertos, né? E é uma coisa muito legal, porque na época era contraditório, entendeu? Era contraditório. Muitas pessoas chegavam, por exemplo, eu chegava de menininho, me produzia na boate. Fazia o show, tirava a maquiagem e embora, o que saísse produzido era presa, né? Era presa. E aí era complicado. Lá a gente limpava a delegacia, a gente transava com pessoas que a gente não queria. Era muito complicado, foi muito difícil. Então, quer dizer, tu tinha que gostar mesmo, né? Senão, tinha que continuar no armário, né? Como muitas continuaram. Ainda hoje, né? E Glória, você também comentou agora há pouco que sobre uma pessoa que falou que Glória é uma instituição, né? Sobre essa questão, assim, como que você percebe essa expressão transformista? Se você já teve uma persona, se você entende que a Glória surgiu como uma persona transformista e depois foi se transformando, como que você entende essa separação, assim, entre a Glória do cotidiano, a Glória no pessoal e a Glória instituição? Ah, legal pergunta. Na verdade, é assim, ó. Tudo foi um crescimento, né? Eu continuo sendo Miguel, que é meu nome, né? Eu continuo sendo ele, porque eu acho que toda essa mudança, a transição de transformista para trans, eu não me considero trans, eu sou uma louca, não sei. Eu continuo sendo eu, não sei te explicar, nunca soube explicar isso, né? Colocar seio, mudar o rosto, enfim. Na época eu lembro que comecei a fazer essas mudanças mais para ficar com o rosto mais feminino para poder fazer show. Isso se exigia muito, um rosto feminino. Então, às vezes, estava no palco, os bichos diziam, ah, lá aquela cara de cavalo. Aí, então, era melhor tu dar uma, deixar, suavizar o rosto. E aí, eu comecei todos esses procedimentos. Mas eu nunca deixei de ser a pessoa que eu sou até hoje. Eu olho para trás e vejo, no meio dessa história toda, a minha essência sempre foi a mesma, eu sempre fui Miguel. Né? Uma pessoa que tem que batalhar, eu sou por mim mesmo, então tem que fazer. O que eu transformei o meu corpo, essa transição que aconteceu, ela teve um motivo. Não que eu quisesse hoje assim, ai, eu queria ser mulher. Eu nunca quis ser mulher, né? Também nunca quis ser trans. Mas como aquilo que me dava dinheiro era exatamente onde eu estava perdendo, poderia me dar mais se eu mudasse a minha identidade de gênero, digamos assim, eu tive que optar por isso e fiz isso, né? É claro que tu paga um preço. Tu paga um preço, eu não, em relação, porque eu sou uma pessoa conhecida. Né? Eu sou uma pessoa bem grata, bem-vinda em qualquer lugar, graças a Deus. Então, qualquer lugar que eu entrar, as pessoas sabem quem eu sou. Então, eu tenho isso, então é legal, então dá aquele tu. Né? Então, valeu. Nesse sentido, valeu super a pena, porque todo artista ele é exibido, ele quer aparecer. E eu, como artista, é óbvio que eu sempre quis e quero até hoje aparecer. Então, Adoro. quando eu vou em algum lugar, eu gosto de ser notado, eu gosto de falar aquela lá é a Glória, vamos fazer uma foto. Então, isso é gostoso, isso é o carinho verdadeiro. Mas, por exemplo, na tua vida particular, tu perde muito. Tu perde, por exemplo, para tu ter alguém do teu lado, é complicado se não for, porque as pessoas olham, ah, é uma trans, né? Então vai ter que ter um macho do lado. Então não é assim. Para mim não funciona desse jeito. Né? Ou tem que casar assim, é muito complicado. Eu, por exemplo, eu moro com alguns amigos, aqui é a Glória, todo mundo chama de Glória, né? Mas eu sei quem eu sou nesse universo. entendeu? Eu sei quem eu sou. É como, de repente, tu viste um personagem e tá, eu, não que eu visse, hoje em dia não, na minha intimidade não. Né? As pessoas que me conhecem, vêm me conhecendo, elas já me veem, ai, a Glória, aí com o tempo as pessoas começam a ver, sabe, como é que funciona isso, que eu não tô 24 horas produzida, sabe, por isso que eu te falei antes de falar contigo, olha, eu não vou me produzir, né, até porque tu conheça, tu saiba como é que funciona a coisa na minha cabeça, para poder contar essa história com um pouco mais de verdade, né, a minha história é única, não é de todas as outras guerreiras da época comigo, porque cada uma pensava de uma maneira, umas viraram travesti porque estavam afim de virar mesmo, e eu já fiquei, virei travesti porque era para ganhar um pouco mais de dinheiro, como eu te disse, na, em relação a show, não a programa, porque eu nunca fiz, eu nunca tive talento para isso. Mas é. E aí, então, são essas coisas, assim, que tu perde por um lado, mas ganha por um outro. Mas essa não é a realidade de todas as trans no Brasil, né? A gente sabe muito bem disso. Eu, à altura do campeonato, eu me sinto hoje uma pessoa feliz por mim, pela minha forte ainda, para lutar muito, né? Mas um pouco mais preservada no sentido da minha vida particular, né? Mas, como é que eu vou te dizer? Confusa, porque a gente fica confusa também. Te entendo, menina. Compartilho dessas confusões. A gente fica confusa, bebê. É normal, normal. E para mim, esse ponto, assim, é um ponto que eu acho muito curioso, porque não é só você que fala sobre esse espaço de... que não é tão bem separado, assim, a expressão artística da sua afirmação de identidade. A própria Rogéria também, né? Ela tem... Você sabe que a Geo Congo, só para complementar, e complementar isso, a gente era muito amiga, eu e a Rogéria. Ah, né? Adoro! Eu ia para o Rio, ficava na casa dela, ai, a gente fazia tudo, viajava com ela para fazer o Gatos Leopardo, viajando um bom tempo junto. Demais, então ela demais. Era uma pessoa assim, como a gente, como eu te disse, quando ela falava da questão família tradicional, família brasileira, a gente falava, ela falava isso e eu aprendi muito com ela em relação a isso. Estar inserido, o valor de estar inserido, sabe? A coisa boa de estar inserida, ser vista com carinho e não vista de uma maneira marginal, né? E ela separava muito o Astolfo. O Astolfo era aquela pessoa, é como eu, assim, entendeu? Eu sei quem eu sou. Tu sabe que tipo de pessoa que tu é quando tu deita a tua cabecinha no travesseiro, só tu, sabe? Então, assim, eu sei quem eu sou, eu sei que eu tô dormindo, vou ficar de pau duro, não vou ficar de pau duro, sabe? Sou eu Miguel, não tô nem aí. Mas, isso eu afirmo muito agora, ultimamente, eu falo muito disso. Mas a minha identidade, de repente, minhas roupas são todas femininas, porque eu gosto, entendeu? Eu tenho que... Não vou eu lá, cara de tubarão, assim, não, eu gosto. Não é que eu deixei de gostar disso. Não deixei de jeito nenhum. Mas aquela fantasia que as pessoas fazem em relação a mim, isso é problema delas, não é meu. Entende? Eu já não me preocupo mais com isso, né? Não digo nem em função de relacionamento, porque eu não me relaciono com ninguém agora, ultimamente. Mas é aquela coisa, se a pessoa aparecer, ela vai ter que saber que vai ter um dia que ela vai acordar do lado, eu tô lá, negão. Mesmo que não pareça, eu vou estar lá negão. Entendeu? Então é uma coisa faz muito... parte, é isso. E eu não tenho mais tempo para explicar isso para as pessoas. E nem quero mais explicar. Não, nem quero. Então aí entra uma coisa que eu te falei. Então é muito mais fácil para mim, hoje em dia, chegar, se eu tiver de me relacionar com uma pessoa, eu ir numa sauna, ligar para um canto, vou lá, quanto é o teu programa? Tanto, vou lá, trepo, pronto, deu, e vai embora. Não tenho mais tempo para essas coisas. É praticidade, praticidade. Essa nova geração que é amor, eu quero é sexo, pronto. Adoro! Olha, menina, que eu também tô nessa de largar essa história de amor romântico. Mas é muito novo pra isso, bebê. Ai, menina, amor romântico, né? Não dá certo. Ah, não dá, mano. Amor romântico, acho que é uma história balela. Não. Eu acredito. Ah, mas isso dá medo, sabia? Que eu, na minha idade, de repente, pensar dessa maneira. Ok, tudo bem, já tive meus amores, já fui apaixonada, já fui amada, já não fui também. Né, já amei e não fui amada, então isso é muito natural na vida da gente, independente seja trans ou não. Mas aí o que te fala? Assim, ó, tem que se ter um tempo para a gente passar a agir dessa maneira ou pensar dessa maneira. Porque esse não é até o tempo ainda, né? Calma. Muito devagar. Não você vai fazer a desiludida da vida, não tá pode. Louca! É, bebê, não é assim. Eu ainda incentivo as pessoas, ai, acredita no amor, mesmo que eu não acredite no amor, acredita no amor você. Vocês têm tempo ainda para isso. Eu se perguntar, ah, Glória, tem planos? Eu tenho para a vida, para mim, entendeu? Mas eu não me vejo do lado de ninguém fazendo, completando isso. Me vejo sozinha, estou a fim de viajar, eu vou viajar. Estou a fim de fazer uma coisa, eu vou fazer por mim. Não por ninguém mais, não faço. Não faço. Dou uma mão para um amigo se precisar, enfim, mas é a isso. Louca! Uma amiga. Claro, claro. Não dá, as pessoas não estão mais interessadas nisso. Tu mesmo acabou de falar. É verdade. E Glória, sobre você falou que você ocupa esse espaço da artista transformista há mais de 36 anos. E como foi que Glória Cristal aconteceu? Como que foi esse começo? Como que você foi levada até os palcos? Eu, na verdade, eu lembro que eu ia muito numa boate que chamava Ceylon Tourage. E aí era eu e uma turminha na época, que era a Rebecca McDonald, que foi uma grande artista, Dandara Rangel, que a gente não era nada, assim, eu era o Miguel, o Jair era a Dandara era o Jair e o Ronaldo era a Rebecca. A Rebecca era o Ronaldo. Enfim, então a gente ficava dançando num canto, e tinha um produtor, porque os shows eram maravilhosos, produzir discos, e aí ele via a gente cantando, dublando as músicas, e fresqueando, bichinhas, né, bichinhas no canto, porque as menos bichas não ficavam perto da gente, o óleo preconceito desde a época. Aí o cara chegou e disse assim, tu lembra muito uma amiga minha, que chama-se Glória Cristal, que é uma atriz, né, ela mora em Portugal hoje em dia. Aí, tu não quer fazer show? Eu digo, eu não sei fazer show. Aí, não, mas eu te produzo. Enfim, eu achei uma bobagem, enfim, com o tempo ele já tava vendo eu, cantando lá embaixo, dublando lá embaixo há tempo. E aí comecei a ensaiar Rita Pavone com ele, com a Couri, e aí ele me lançou num sábado, lotadíssimo, que era noite nobre da casa. Demais! E eu arrasei, foi muito bom. Partindo dali, comecei a fazer um show. Aí participei de um... Aí e como eu lembro muito de Johnny Warwick, ele disse assim, não, vamos começar a fazer Johnny Warwick, que é o meu carro-chefe até hoje, né? Participei de um concurso, que na época os concursos eram ótimos, Festival Internacional da Canção, era todo o Rio Grande do Sul, ali fiquei conhecida. E ali comecei a viajar, saí para fazer festas, comendas de mulheres, comenda do moranguinho, do chocolate, enfim. E aí fiquei conhecida, foi bem, bem assim. Dali, para o teatro foi um pulo. Parece um pulo, mas não é não, foram décadas. Hoje eu tenho um grupo, uma companhia de teatro que chama-se... Companhia Ridícula de Teatro, que é eu, Lauro Ramalho, Everton Barreto e João Carlos Castanho. A gente está com o espetáculo disso. Rainhas da Noite, que é maravilhoso, né? Já há dois anos com esse espetáculo. E é muito bom, que falam da nossa carreira, assim, números solos. Então, aí é bom, mas às vezes eu tenho muita saudade disso. Eu acho que era tudo muito intenso. Tudo muito bom. Eu me sinto saudosa às vezes, assim. Sabe? Hoje em dia tu vai, por exemplo, eu já não tenho mais aquele tesão de sair, sabe? Ficar. Ai, só vê futilidade, né, bebê? Só. Eu, como me limito a ficar assim, recebendo carinhos, elogios, então já não dá mais pra conversar como tu conversava antes, aquela coisa toda. Enfim, eu acho que as pessoas elas estão um pouco mais individuais, né? Elas não estão vivendo. Elas vivem em bolhas, podem até viver em. Comunidade, como é que eu vou te dizer, rede social. Mas conviver com pessoas é uma arte, meu amor. É uma arte. Que nem todo mundo tem essa arte, esse talento para fazer. Eu não tenho. Eu também sinto muito isso, assim, de cada vez mais a gente acaba ficando presa, né, por conta dessas redes. E a minha aposta... Mas tu é uma velha, então. Mas eu sinto, Glória, que... Ai, olha, realmente. Eu sinto, tem a alma de velha, talvez. Ai, eu digo assim, ó, eu sou uma pessoa muito inquieta, e eu não consigo ficar quieta, não consigo, sabe? Eu sou motoqueira. Aliás, eu podia dar uma volta de moto hoje. Eu tenho minha motinha, gosto de dar umas voltinhas às vezes, fumar meu beck, vamos sair, sabe? Mas eu sinto muita falta dessa coisa do diálogo, da conversa, sabe? Isso é muito bom. Porque eu acho que ainda, acho não, tenho certeza que a única maneira da gente aprender é conversando. lendo, conversando, interagindo, E é onde a né? gente também se Não torna rindo de outra, bolha. né? É onde a E gente se torna outra, onde a gente claro, tem a oportunidade de se construir, porque eu acho que essas conversas é um espaço também de construção de subjetividade. claro que é um ponto Isso de que você construção, falou imagina. dessa, que nem sempre é tudo muito claro e bem demarcado, como às vezes parece, né? Eu tenho, para mim, isso é algo que me incomoda, porque eu me afirmo, né, como uma bicha não binária, estrategicamente, mas ao mesmo tempo eu sinto que é tão mais do que isso, sabe? Por isso que eu estou também indo em direção ao transformismo, porque eu sinto que ali tem espaço para eu ir além disso e encontrar coisas que nem eu sei ainda, sabe? Vamos ver onde que isso vai dar. Mas eu vou te dizer uma coisa, o que é muito legal, o que nos diferencia das outras pessoas, eu acho que as pessoas deveriam ser assim, ser um pouco mais curiosas. A curiosidade, ela te tira do lugar comum, né? A curiosidade faz com que tu saia da tua zona de conforto, né? É muito fácil a gente estar na nossa zona de conforto e não ousar. Eu acho que a partir do momento que tu sai da tua zona de conforto e começa a ousar, tu começa a crescer como pessoa, tu começa a crescer espiritualmente, tu começa a ver o que que tu quer. Então, são N coisas que acontecem se tu conseguir sair da tua zona de conforto, né? Porque eu estou sempre saindo da minha zona de conforto. Eu não me acomodei. Às vezes eu vejo pessoas da minha idade, da minha geração, e digo, ai, né, bicha, como tu tá velha que eu vou, nem conversa comigo. Aliás, eu pouco converso com bicha velha. Não é preconceito, entendeu? Velha que eu falo é no sentido assim de cara, tudo envelheceu porque tu pode ter 20 anos e tu ser velho, entendeu? Tu pode ser isso, e tu pode ter 56 anos e tu não ser velho, tu tá sempre proativa, ativa, sabe? Querendo produzir. As pessoas cansam muito rápido. E da coisa mais maravilhosa que tem, que para mim é viver, né? É viver. É fazer alguma coisa, sair da tua zona de conforto, ousar, crescer, aprender, escutar, ouvir, falar, sorrir, chorar. Eu acho que tudo isso faz parte da vida da gente. Isso é o conteúdo que a gente leva em primeiro lugar, traz pra gente, né? Acrescenta pra ti como pessoa. Porque tu não pode ajudar uma pessoa, tu não pode dizer alguma coisa pra qualquer pessoa que seja, se tu não tiver embasamento. Eu tenho coisas que eu falo, tem coisas que eu, olha, eu não domino o assunto, então prefiro não fazer a Glória Pires, né? Não teria, não tenho como opinar, tá? Mas geralmente eu tenho alguma coisa para dizer em relação a todas essas questões de vida, né? De militância, mas isso não tem a ver com militância, tem a ver com pessoa, com a essência, a coisa toda. E uma outra coisa que eu acho super importante se falar, a população trans, já viés, né, trans, se vitimiza muito, ok? Eu vou te dizer por quê. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Dessas letrinhas, as mais vulneráveis são as travestis. Mas, por exemplo, assim, ó, quando a gente tem uma oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho, a gente não tá nem aí, porque a gente estava na balada, aí no outro dia, de repente, tu vai acordar tarde, tu não vai ir, tu não sabe. Vários projetos, eu falo isso porque eu sou política, vários projetos feitos no governo que incluísse a população trans foram feitos e a gente não tem resultado. Por exemplo, na área do trabalho, às vezes se disponibiliza vagas para travestis, aí a travesti não tem estudo, ou então tem e não vai. Entende? Então é muito tu também fazer a tua parte. Eu também queria estar. Aí pode assim, se eu falo isso para uma pessoa, eu já estou íntima contigo, por isso que eu estou falando essas coisas, né? Mas se eu falo com uma pessoa Tô que eu não adorando o conheço, papo. né? A minha fala, essa fala que eu tive agora, as pessoas vão dizer, nossa, como a Glória é preconceituosa, transfóbica, para ela é fácil dizer isso. Não, não é fácil, porque a caminhada não foi fácil. Eu sempre digo que eu tive muita sorte na minha vida, e eu não me vitimizo, eu passei por coisas assim, cara, assim, muito complicadas. Mas eu não trago isso como ranço, não trago isso como, ai, meu Deus do céu, ai, tô mal, assim, porque a população sofre. Não, eu, sabe, não, eu vou, da minha parte, eu vou fazer alguma coisa para que eu possa mudar essa situação. Mas uma pessoa sozinha não consegue fazer isso, né? Então, a nossa população também é desunida e acaba ela mesma se agredindo de uma certa forma, porque ela não tem paciência, entendeu? Ou não sabe como retificar. Reificar, por exemplo, a gente nem sabe que existe o nome social. Olha que loucura, sabe? Não sabe que ela pode chegar no lugar e se alguém disser qualquer coisa, ela pode acionar a polícia, entende? Correr atrás, e coisas. Não adianta as coisas estarem aí. Como é que eu vou te dizer? Nós temos a oportunidade de fazer as coisas e não fazer, sabe? Tem um monte de. Tem os insumos para ser usados e a gente não sabe fazer, infelizmente. Eu também sinto isso, Glória, em relação à cultura da vitimização, assim. Claro que o meu espaço, né, por muitos anos eu estava nesse lugar de homossexual, né, gay, e fazem poucos anos que eu comecei a me desviar e encontrar outros lugares, mas eu sinto isso também, que às vezes a gente fica muito presa nas pauladas que a gente levou e perde de criar essa saída, né? E outra coisa é onde eu vejo a potência no transformismo, como esse espaço de, poxa, se não tá bom nesse espaço, nesse lugar, então vamos investir em outra coisa, né? Vamos inventar outro modo de estar no mundo, vamos afirmar, né? Afirmar a vida. Eu acho importante isso, né? Afirmar a vida. E te ouvindo, assim, é muito inspirador, porque é isso, tu afirma a vida, tu tá afirmando a vida. E Glória. Obrigado, vou te confessar que eu tô ansiosa, não tô ansiosa, eu tô carentinha, então às vezes é bom escutar essas coisas. Ai, mas tem que ouvir muito ainda, menina, a senhora merece. Na verdade, eu sinto muita falta, sabe do quê? Eu faço muita palestra, né, eu participo de muitos seminários, assim, então eu me empolgo, cara, assim, porque dá vontade que tu tem, não é simplesmente de falar as coisas, é abrir a cabeça das pessoas e botar as coisas lá dentro da cabeça dela para que funcione, né, porque geralmente... É, porque às vezes não funciona. A gente, por exemplo, nós somos multiplicadores. Tu é uma pessoa multiplicadora porque tu sai da tua zona de conforto e vem querer participar, querer saber, tem embasamento de uma história que não é a história da Glória, não é a história de vida da Glória, é a história de uma população, né? E para que tu possa ter embasamento para tu defender que seja uma tese, que seja um pensamento, que seja discordar das coisas que tu vê, eu acho que é isso. Eu sempre fui assim, eu sempre quis participar para poder entender, para poder dizer alguma coisa. Tem embasamento nas coisas, porque as pessoas. É aquilo que eu falo, o acadêmico junto com o movimento de luta, o social, o ativista, ele tem muito a crescer também nisso. Glória. Eu tenho uma pergunta, que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas eu vou voltar nesse ponto, porque é algo que me deixa louca, que é as diferenças históricas, assim, de contexto, né? Às vezes, quando eu ouço a Rogéria falando, e até quando a gente estava conversando agora mais cedo, eu tenho a impressão de que, nos anos 80, as diferenças entre, por exemplo, transformismo e travesti não eram tão claras, assim. É isso mesmo? Porque hoje existe uma afirmação de identidade travesti com um conjunto de pautas, é muito claro isso, né? E se diferencia claramente isso da expressão artística transformista. Mas e nos anos 80? Essa distinção era assim já? Como que funcionava? Era. Travesti era travesti, transformista era transformista. Uhum. Era bem diferenciado mesmo, porque o transformista ele usava de artifícios, né? Para poder parecer uma mulher. A travesti, ela já era... Imagina que estereótipo de beleza era travesti anos 80, tetão, bundão, né? Hoje em dia não é assim, já mudou, né? A ditadura da beleza é outra também para as trans, né? Então, antes era silicone industrial, hoje em dia elas se montam toda com metacril, né? Então, quer dizer, tinha essa grande diferença, sim. Isso não mudou nada. Nada, impressionante. A única coisa que mudou é que se confunde. A gente já não sabe quem é drag, essas drag lindas, ou quem é uma mulher ou quem é uma trans. Então dá umas loucuras, assim, né? Tem algumas que eu olho e digo, nossa, parece uma trans e é uma drag. Será que esse espaço, então, nos anos 80, ele era mais aberto para travestis, para mulheres trans? Porque hoje eu tenho a impressão que a drag é um espaço muito preconceituoso, fechado entre as gays, assim. Eu fico com essa sensação. Era mais aberto. Eu acho que era mais aberto. As pessoas respeitavam mais, assim, ou até porque tinha um pouco de medo das pessoas, né? Mas era mais aberto. Hoje em dia, não. Ai, cara, assim, é como eu te digo. É uma falta total de cultura. É uma geração, me desculpa, assim, não estou falando pra ti. Estou falando que eu vejo essa falta, e tu também deve ver isso. Falta de cultura total. Entendeu? É um desprendimento com as pessoas, total. Eu acho que as pessoas perderam um pouco da sensibilidade, independente de serem trans, drags, gays, pocs, ping-pong, essas porra toda, que essas conotações que se dão para o gay como um todo, perdeu-se um pouco da sensibilidade, né? Ah, meu Deus, eu tava, não sei, tá muito complicado. Eu nem tento mais entender, porque senão eu fico mais confusa do que eu já sou. E, Glória, ainda sobre essa questão, porque para mim é algo que... será, então, que naquele contexto existia uma confusão por parte da mídia? Porque os shows de transformistas também eram chamados de gay shows, de gay fantasy, de show das travestis. Então, eu vejo assim, esse monte de termos, e por isso que eu fico um pouco confusa, e tendo a pensar que às vezes era menos indistinto naquele momento. Então, será que isso é uma confusão por parte da mídia, daquele contexto? Da época, tu fala? Isso, dos anos 80, por ali. Ah, sim. É que, na verdade, assim, ó. Era um pouco de falta... Era falta de conhecimento. E também aquela coisa, assim, ó. Porque pra mídia, assim, ó. Tem show de travesti. Não interessa se é transformista ou se é travesti. Tudo é travesti. Porque, às vezes, montava-se espetáculos com travestis, transformistas, enfim. Então, pra nós, era comum. A gente sabia quem era quem era travesti, quem era transformista. Pra nós... Não tinha grilo nenhum. Quem não sabia era a sociedade como um todo. Então, a imprensa ela fez um pouco de confusão em relação a isso, que até hoje existe. Né? Por exemplo, as pessoas, quando tu fala de travesti, tu associa ao marginal. É uma loucura isso. Né? Mas aí tu não vai lá ver na história, tu vê que tem travestis que trabalham no governo federal, travestis que são advogadas, travestis que são médicas, travestis que são... Sabe? É muito pouco esse número, travestis que se destacam na moda. Então a gente tem muito isso, mas elas não. Não é a realidade das trans como um todo. Né? Elas não sofrem esse tipo de preconceito. Então tem, por causa justamente disso lá, daquela confusão toda que teve de quem é travesti, quem é transformista, né? Para a sociedade nunca interessou quem era quem, a sociedade sempre interessou que travesti era marginal e era isso. Né? Artigo de luxo, né? Então a gente faz com a travesti, mas ninguém, a sociedade não pode ficar sabendo. Então tem ainda um estigma em cima da palavra da travesti. Acho que fica mais claro daí, porque, nossa, isso é um ponto que até quando eu leio sobre, assim, continua sendo usado de maneira misturada, e acho importante para mim, assim, entender um pouco melhor. E Glória, também no nosso... Aqui eu vou retomar, eu anotei aqui, só para eu não me perder, o espetáculo. Naquela conversa que você teve no Pô em Drag, você mencionou o espetáculo Mulher e Qual Brasil como sendo um espetáculo de onde você foi dos espetáculos... Opa, me embananei. Que é de quando você foi dos espetáculos na noite para o teatro, né? Através desse espetáculo, sim. Mulher e Qual Brasil. Como que foi essa transição do palco, da noite para o palco? Quais são as diferenças que você percebeu, assim, sobre isso? Enfim, se você puder comentar um pouquinho sobre essa... Muitas. Por exemplo, a gente fazia nas boates shows montados, com diretores de shows montados, tipo Gaiola das Loucas. Já assistiu Gaiola das Loucas? Sim. Então, era assim, tinha um diretor que montava um show para fulana, para ciclana, ou para várias transformistas, e aquilo ali ficava semanas cartaz. Então, eu lembro que na época, um diretor, que é o meu diretor até hoje, que eu fiz a formação de teatro com ele, que é Zé Adão Barbosa, ele foi na boate, ele viu um espetáculo e ele amou. E aí ele convidou, ele viu vários espetáculos, na verdade. E aí ele juntou essas pessoas, dentre elas eu estava junto, porque eu sou muito talentosa. E aí o que aconteceu? Ele montou um espetáculo chamado Mulheres do Qual Brasil, só que ele não queria fazer aquilo dentro de uma boate, ele queria fazer para um teatro. E ele levou para o teatro, e foi o espetáculo que mais bombou, entende? A partir dali ele começou a abrir, o teatro se abriu para o transformista, para travesti. E eu, na época, eu era totalmente transformista. Eu ia de neguinho e saía de neguinha, né? Então, eu já tinha aquela... Continuava com aquela cultura, assim, mas eu gostava. E comecei a fazer teatro ali. Ali comecei a fazer teatro. Das todas elas que fizeram Mulheres do Pau-Brasil, nem todas elas seguiram a carreira do teatro. Eu fui uma delas, Laura Ramalho, Laura já fazia teatro, Everton Barreto, o Castanha já fazia teatro. O Castanha fez o caminho inverso, ele saiu do teatro para dentro das boates. E eu lembro que a partir dali comecei a fazer espetáculo, a gente montou essa equipe. E aí hoje, ficamos 10 anos em cartaz com um espetáculo que chamava-se Bordel das Irmãs Metralha, que era com alguns artistas que fizeram Mulheres do Pau-Brasil. Então, dali para fazer minissérie, fazer cinema, foi um passo. Mas claro que tem muita diferença. O show de boate, tu não dá texto, tu dubla, né? Pouco texto tu dá. Teatro é texto, texto, texto, texto, texto, né? Eu, graças a Deus, tenho muita facilidade para decorar texto, interpretar texto, as coisas estão bem tranquilo. Mas é muito gostoso, é muito bom. Porque a gente não faz só para gay, a gente faz para um público como um todo. Eu estou há 10 anos dentro do projeto Porto Verão Alegre. Né? Uhum. Sempre entro com um espetáculo dentro do projeto. Isso é muito bom. Porto Alegre em cena, a gente entra com coisa. Então, são poucas trans, né? Eu acho que em Porto Alegre, faz teatro, trans, é eu. Eu e Valéria. Uhum. Valéria Hilson. Uhum. E essa peça foi de 89, é isso? Foi. 89. Foi. Então foi nesse momento que foi pro teatro e não saiu mais, pelo que você falou. E eu quero muito assistir. Passa logo a pandemia, que eu quero ver pessoalmente. Ah, a gente vai ver, se Deus quiser. E Glória, sobre, você também comentou que você foi uma das primeiras pessoas que fez a drag, inspirada ali na RuPaul. Quando foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos nesse mesmo contexto? Se você puder comentar também um pouquinho sobre essa chegada, essa mudança do termo transformismo para o drag, assim. Começou a mudar ali justamente com a RuPaul, porque a RuPaul trouxe uma nova imagem, né, de drag. Eu não era drag, né, eu era transformista. Uhum. E aí eu tenho um amigo meu que mora em Londres, que chama-se Eduardo Herrera, que é DJ. E ele disse assim, Glória, eu tenho um contato na Warner, né, na Warner, que era gravadora na época da RuPaul, e ela vai, o CD dela vai ser lançado no mundo inteiro, em alguns lugares vai ter alguns covers de RuPaul, e eu queria que fosse. Eu digo, não tem nada a ver, não, tá muito parecido. Aham. E aí ele fez toda essa produção, me produziu, e aí eu comecei... Ok, fala. Eu posso fazer aniversário do cartão de São Leopoldo? Pode. Me presta o cartão do ônibus e 10 pelo pagar 5 de passagem do trem, 5 para voltar amanhã. Ah, tá. Amanhã de tarde. Tranquilo. Posso mesmo? Não vai ficar bravo comigo? Só um pouquinho, já falo. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Por que eu ficaria brava contigo? Não, imagina. Tranquilo. Só deixa eu terminar que eu já falo contigo. Tá. É uma amiga minha que me deixou. Imagina, fica à vontade. Quero saber. Aí, parece que eu tenho um filho, né? Essas coisas que tu não consegue entender, mas enfim. E foi bem legal mesmo, porque a gente ficou assim, fazendo um trabalho que trouxe ao mesmo tempo um novo movimento, sabe? Foi bem legal, bem legal. Isso foi em 90? Quando foi mais ou menos esse show? Ah, não, isso foi em 2000 e pouco. 2006, olha. Amor, olha só. Deixa eu te pedir uma coisa. Podemos retomar mais tarde? Uhum. Sim, fica à vontade. Mas também acho que eram mais ou menos essas as conversas, assim, que tá. As perguntas que não, eu mas tinha. Eu te amo, porque eu ainda tenho algumas coisas para falar. Show. Quero te ouvir muito. E ainda tá. Se você quiser, quero muito fumar um baseado com você na Orla, trocar uma ideia pessoalmente. Vou adorar. Então, tá bem. Tá bom. Bem. Muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar. Imagina, viu? Meu amor. Imagina. Beijo. Tchau.